らせて駅 波動拳 サイコクラッシャー アウタッチクラッシャーじゃばい ヘッドドリルカモン じゃじゃじゃじゃばい おーや。 Ela tá jogando, ele tá jogando, geral tá jogando no embalo do meu som. Eu gosto de jogos e também eu quero mais é diversão. O pancadão tá rolando e aqui só tem player 1 e player 2 e player 2. Hadouken rolando solto e o Akuma mandando secretão. Xux, xux. O Zangief rodando e a Chun-Li vai girando até o chão. Até o chão. O Guile só na gilete e o Macumba mandando o bafão. Ele tá jogando, ela tá jogando, geral tá jogando no embalo do meu som. E eu gosto de jogos e também eu quero mais é diversão. Vai mandando, vai mandando. É pra baixo, é pra frente, soco. É pra baixo, é pra frente, soco. É pra baixo, é pra frente, soco.com CBR. É pra baixo, é pra frente, soco. É pra baixo, é pra frente, soco. É pra baixo, é pra frente, soco.com CBR. O pancadão tá rolando e aqui só tem player 1 e player 2. E player 2. Hadouken rolando solto e o Akuma mandando secretão. Vai mandando, vai, vai. Vai mandando secretão. Chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, missus. Chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, chu, marvelous. Jogos de diversão começando a sua 136ª edição! Tem que rugir, né? Nessa semana estamos reunidos aqui mais uma vez para responder aquela pergunta que nunca se cala sempre duas semanas após o Disco Ninja. O que vocês têm de caro? Aqueles que forem desavisados estão vacilando, estou eu aqui para conduzir esse papo austero e supimpa, forjando sagacidade e lapso. E nessa semana está aqui conosco o Ninja Inimigo. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo. O Daigo. Eu cometi uma injustiça com o Gokustavo, mas foda-se. Retornando depois de uma longa ausência muito sentida, o Arara. Porque um homem tem direito ao suor de seu rosto. E com as participações mais que especiais de Killer Assos. Suando pra caramba pra tentar terminar essa parada da minha apresentação do mestrado de novo que eu vou ter que fazer amanhã. Diego GC. Tem caber na mão e na boca. E na leitura de e-mails, Rebeca Yoshi Nego Gostoso 84, 90 digital do Girls of War. Eu sou a melhor de todos. E nesse episódio de reviews, vamos sentir a cólera sobrevivente injusta e infinita da bruxa das tumbas dos deuses dos céus. Tudo isso e ainda muito mais, depois dos e-mails. Mas antes, os recados padrão, começar com um agradecimento pessoal ao Loco Milk, que fez um desenho do Ilapso, um estilo beat'em up, que ficou formidável. Já estou vendo aqui para imprimir, enquadrar e colocar na parede aqui de casa. O Ilapso e o Ninja Inimigo estiveram no podcast Tanguinha número 100, parabéns ao Tanguinha Corp, quem diria, 100 episódios, sobre a mitologia de Tanguinha. Ninja Inimigo falando sobre o lendário Maguila e eu falando sobre ousadia e alegria. O Ilapso também esteve no Retro News 38 do Coletivo Cult, falando sobre notícias de games, é um programa de notícias gerais. Os links para esses dois programas estão aí na postagem. E na semana que vem, eu, Ilapso, estarei lá no Phoenix Town com o Diego, Alex F e o Márcio Barrios, falando sobre o novo Tomb Raider, cujo review vocês vão até ouvir nesse episódio. E aí daqui a 6 dias lá no Phoenix Town, um programa inteiro só sobre esse novo jogo. Além disso, a nossa querida Rebeca Yoshi e a nossa também querida Vivi Werneck entrevistaram o dublador do Lee Everett, do jogo The Walking Dead, o Dave Fennoy, que é um cara que tem o melhor cabelo do mundo. Essa entrevista está lá no Girls of War e o link também está aí na nossa postagem. Confiram, tá com legendas em português. Fala galera do Baixo Frente Soco, aqui é Arte McCry, seu ouvinte mirim de apenas 15 anos que reside em Brasília. Então, esse cast sobre beat'em ups foi pra dar pilões igual o Hangar. Eu joguei muito beat'em up, eu tinha um Mega Drive, jogava demais o Street of Rage e o Final Fight. O vício era tanto que eu chegava em casa e já ia jogar, nem almoçava direito. Tinha um flipper barra bar aqui perto de casa em que eu pude jogar e zerar esse jogo foda chamado Cadillacs e Dinossauro. Sempre tinha brigas, bebidas, cigarros e de vez em quando uns puxão de orelha da minha mãe quando ela descobriu que eu estava lá. Mas perdi muito dinheiro gastando fichas, fiquei sendo achado durante semanas no colégio, mas valeu muito a pena. Esse jogo marcou a minha infância, que ainda não acabou. Então, eu acho que é só isso, galera. Um abraço a todos. E como vocês estão fazendo um cast melhor que o outro a cada semana, tô aqui pedindo já o reboot do Metal Gear Solid com participação de Babs e Art May Cry comentando tudo sobre o game. Brincadeiras à parte, é só isso, galera. Falou! Rebeca, pega seu patinete e vamos ler os e-mails aqui agora, então. Tudo bem. Tá certo? Lê o primeiro e-mail aí. Lê você, eu sempre leio o primeiro. Não, lê você primeiro. Vai você, não precisa ser cavalheiro. Vai você, vai você, vai você. Não, lê você. Primeiro e-mail é do Lourão. Lourão! Tudo bom com você, Lourão? Eu conheço ele porque eu converso com ele lá no Girls of War. O Lourão é fã de Metal Gear, que nem eu. Lourão. E esses dias ele me mandou umas fotos incríveis de uma action figure do Gray Fox, linda. E aí ele me deixou com vontade de comprar e eu não podia e aí eu fiquei triste. Chateado. Então o Lourão diz que ele ouviu o Eu Gosto de Jogos 130 da Disney e que ficou decepcionado por esquecerem dos três games em série mais fodas do Super Nintendo. Mickey e Donald Magical Adventure, que se estendeu até o terceiro game, que na opinião dele é o melhor. Cara, esse game é co-op e eu joguei muito, alugava todo final de semana, realmente marcou minha infância. Tem esse jogo sendo jogado pelo Diego e pelo Fernando lá no Franks Down. Então, quem tiver com saudade aí, quiser matar a saudade de alguma forma, vê lá a série de vídeos deles com o terceiro, se não me engano. Chinês Flamejante diz o seguinte: pra mim a Square foi por muito tempo simplesmente a melhor empresa fabricante de jogos. Hoje em dia eu já não sinto mais a mesma coisa, talvez por ter crescido, já que nem os jogos mais antigos que eu rejoguei tiveram o mesmo impacto em mim. Aí a opinião dele ainda sobre o episódio da Square lá atrás, mês passado. O próximo e-mail do Paladino com dois L's, que a gente sempre chama de Palhadino. Palhadino. Galera, quero pedir a exclusão do Mestre Splinter do Disco Ninja, dos rounds, que ele roubou na maior cara de jacarandá entalhado. Disco Ninja. A música que ele usou do T-Hawk Pro Skater não deveria valer, pois a música não é do jogo, apenas está no jogo. É verdade. Ah, a gente até teve a gente teve uma conversa polêmica sobre isso antes de começar a gravar, né? É. Que ele perguntou se poderia usar, porque apesar de não ser música do jogo, mas faz parte da trilha, e aí a gente ficou naquele impasse, será que deixa, será que não deixa, mas o Nisco Ninja acabou deixando. Deixou porra nenhuma, porque ele já tinha escolhido o que ele já tinha tocado, aí ia ficar mais meia hora pra escolher a música, e vai essa. Porcaria mesmo. Qual era a música mesmo? Tony Hawk? Eu nem lembro, cara, mais. Não lembro, era mais. Uma genérica daquelas lá. Aquelas músicas genéricas de jogo de skate. Se bem que eu tinha pensado, quando a gente tava no desespero pra achar qual música, né, a gente ia escolher, eu tinha pensado em usar uma do Cardigans, que é da trilha sonora de Gran Turismo, aquela. Exatamente, My Favorite Game. Eu ia usar ela, mas aí eu não usei por causa disso. Eu pensei, cara, não vale a música. Você teve justiça em seus atos, mas Splinter não. Eliminado. Pyron, tem duas eras básicas dos beat'em ups clássicos, na minha humilde opinião de merda. Era pré-Capcom e a era pós-Capcom. Nessa primeira era, devo dizer que esses jogos eram mais variados e faziam um mix de estilos, vários jogos inovadores e diferentes à sua maneira, o que deixa interessante experimentá-los. Podemos citar vários exemplos aqui. Até que chegamos a Capcom, o seu excelente Final Fight. Infelizmente, a partir daí começou a repetição e o que mudava entre cada jogo era somente o tema e os personagens. Grandes jogos fugiram do esquema da Capcom e conseguiram trazer coisas legais. Alguns foram ignorados pela mídia em geral, que estava mais interessada em jogos quadrados de Playmobil e CGs babantes dos 32-bits. Entre eles, pode-se citar o Golden Axe 2, Revenge of the Death Adder, que tinha vários caminhos possíveis e pequenos outros detalhes que faziam dele uma excelente sequência do original. O Comic Zone de Mega Drive, que une puzzles, itens, caminhos alternativos durante as fases, uma história simples, mas inovadora pro gênero, uma excelente música e jogabilidade diferente dos demais, e o excelente Sengoku 3, que foi um jogo que passou batido e é de qualidade altíssima. Você montava o próprio combo, unido sequências e especiais, conseguindo encaixar uma infinidade de golpes. Era como se fosse um The King of Fighters no Beat'em Up, com uma jogabilidade precisa e descomplicada. Ixi! espirro. Babai, eu me perdi. Caminhos eu senti que tava e vindo etc. um espirro aí, que você começou a desacelerar vários o ritmo da aqui. Leitura. E por último, e um dos melhores o gato ficou até assustado aqui. Fica tranquilo, senta aí. E por último, um dos melhores speed'em ups da humanidade, que é o Garden Heroes, onde você tem vários personagens distintos, além de poder recrutar outros durante sua aventura. Ixi! É isso aí. Eita, nós. Saúde pra você. Obrigado. O e-mail do Di Jesus. Di Jesus. Galera, não sei porquê, mas não gostei do cast 135. Qual foi o 135, o último? Foi esse de Peter Nuts, isso. Ih, caramba. Olha, talvez eu esteja velho, broxa, gordo e calvo. Porém, entretanto e mais além, se não for por isso tudo, algo me broxou nesse cast. Enviado por Master Chief. Excelente, hein? Excelente envio de e-mail. Pô, legal. Valeu pela sinceridade de Jesus, né? Ele foi sincero, ó. Ah, mas não gostou, não gostou. William TM, ótimo cast sobre o fim dos beat'em ups. O que o inimigo disse sobre o fim desse tipo de jogo ter ocorrido por causa da morte dos arcades até faz sentido. Mas acho que foi mesmo por outros motivos, como o gênero envelhecer, falta de inovação, surgimento de outros gêneros, também porque os jogos de luta faziam mais sucesso nos arcades, na minha opinião. Acho muito bom as empresas estarem tentando reviver o gênero, como com Castle Crashers, Sacred Citadel e outros, mas acho que agora eles estão caindo em outra maldição, que é transformar os jogos de beat'em up em beat'em ups RPGs, e uma hora isso vai enjoar também. Justo. O próximo e-mail do estuprador de podcasts, que foi lindamente batizado na última leitura de e-mails pelo Senhor da Eternidade, né? É. Sobre a decadência do gênero beat'em up, acho que sua mecânica simples, pelo menos na maioria dos jogos, não cabe muito bem nos dias de hoje. O espírito desse gênero vem de ambientes como os fliperamas. Você queria jogar com os amigos, mas pela zoeira, o que não exigia muita complexidade e mecânicas diferentes. Como os ambientes online não possuem o mesmo espírito, ou pelo menos não tanto, as mesmas mecânicas simples não funcionam. Acho que hoje exigimos mais dos games e concordo quando disseram que era necessário implementar elementos que aumentassem a variedade da aventura, como ter vários personagens com mecânicas e visuais bem diferentes, assim como caminhos diferentes a seguir, o que aumentaria o tempo de gameplay num gênero em que os jogos são geralmente curtos. Muito bom. Muito bom. É Rafael, 27 anos, médico-psiquiatra Rio. Todo psiquiatra é médico, não é? Sim. É, acho que é porque o pessoal confunde, ou às vezes tem essa coisa de psiquiatra e psicólogo, né? Tem gente que confunde. Acho que o pessoal que é psiquiatra já coloca médico-psiquiatra, médico! É, 27 anos, Rio de Janeiro. É, pô, já tá formado em medicina? Ah, não, 27 não, é verdade. 27 tá, viu? Não é pra ser. São 6 anos. Se ele entrou com 18. Não, mas acho que são 6 residência. Ah, se bem que a psiquiatria acho que tem uma residência. Tem a residência. Comprida, né? Tem a residência clínica e depois a residência específica da psiquiatria, né? É, mas deu tempo de eu fazer graduação, mestrado, e tem um cara da minha turma já tá terminando doutorado com essa mesma idade, então dá pra ser psiquiatra também. Os beat'em ups eram uma categoria de jogos realmente diferenciada. Caraca, eu não consigo agora não pensar nesse cara falando isso e eu tô num divã na frente dele. Psiquiatra tem divã? É isso mesmo, né? Não tô falando merda. O quê? Não. Desculpa. Psiquiatra tem divã ou não? Isso é psicólogo? Não, isso é psiquiatra. Aí é psicólogo ou psicanalista. Psicanalista, isso. Então, viu aí, tá vendo? Por isso tem que falar que é médico e psiquiatra, porque você é idiota e confunde. É, os beat'em ups eram uma categoria de jogos realmente diferenciada. A temática e mecânicas de jogo eram facilmente aceitas por qualquer jogador. Cenários que mostravam cidades com placas em neon, gangues de luta lutando com porretes, bastões de beisebol e canivetes, cidadãos comuns que resolvem fazer justiça com os próprios punhos, polícia comprada por corporações, tudo isso mostrando um clima bem anos 80. Quanto à mecânica, algo mais simples do que vá pra frente, bata os inimigos e derrote todos sem avançar de tela, não havia buracos pra saltar, esmeraldas a recolher ou inimigos a serem derrotados de maneiras muito inusitadas. Era tudo tão universalmente aceito que na época dava pra jogar um copy tranquilamente com outro jogador casual, coisa muito difícil hoje em dia, com a complexidade de mecânica de jogos e a profundidade da história dos cenários de jogos não casuais. Achei muito interessante vocês terem incluído na lista de beat'em ups jogos em que os personagens selecionáveis usam armas e ou magias ao invés dos próprios punhos, como Golden Axe ou os baseados em D&D. Muitos classificam em uma categoria à parte do beat'em up, apesar de as mecânicas básicas de jogo serem obviamente iguais. Sendo assim, acho imperdoável vocês não terem nem citado os que eu mais gostava de jogar e rejogar, o Knights of the Round. Como jogo. Mas é meio fraquinho, né? Cara, não lembro desse jogo. É um da Capcom que você joga com o Arthur, o Percival ou o Lancelot. O Percival é o Brucutu, o Arthur é o Equilibrado e o Lancelot é o Rapidinho. É, ah, é legal. Eles devo vão... ter jogado, mas não lembro. É, eles vão ganhando armadura ao longo que vão passando de nível. É até um dos primeiros desses que tem esse conceito de nível de RPG em beat'em up. É legal, mas sei lá, não acho dos melhores, não. Eu preferi o King of Dragons na época. É, aluguei esse jogo inúmeras vezes para o meu velho Super Nintendo. Ele tinha tudo que o bom beat'em up deveria ter. Personagens carismáticos, diferentes entre si, não só no sprite, mas nas habilidades, bons gráficos, trilha sonora excelente, inimigos variados, chefes memoráveis, evolução de personagens, etc. Durante o jogo, seu personagem adquiria experiência e passava de nível. Quando um novo nível era atingido, os golpes do personagem davam mais dano e a armadura ficava visualmente melhor. Há beat'em ups com mecânicas mais complexas e melhores, mas não canso desse jogo. Se por acaso vocês comentarem esse jogo no cast e eu não ouvi, peço desculpas. Eu acho que não falamos mesmo, não. Realmente foi na era dos 32 bits que o gênero começou a morrer. Senti falta no programa de vocês comentarem homenagens de outros games aos bons e velhos beat'em ups. Scott Pilgrim foi citado. Consigo agora lembrar daquele modo Tekken Force que surgiu no Tekken 3 de PlayStation 1, em que você escolheu o personagem do jogo e ia andando pelo cenário, em estilo side-scrolling, derrotando no braço inimigos genéricos até o final da fase, em que você enfrentava um chefe, que era um outro personagem do Tekken. Outra que eu me lembro agora é uma DLC VR Mission de Metal Gear Rising Revengeance, em que você joga com Raiden sem espada, só na base de socos e chutes, andando em side-scrolling e derrotando os inimigos genéricos do jogo. Eu não joguei esse, hein? Sem mais, deixa aqui mensagem. Tem um jogo que tem meio que uma referência barra homenagem aos beat'em ups, que é o Sleeping Dogs, ou Sleeping Dogs. Sleeping Dogs. As partes de luta, né, dele parecem bastante, lembram bastante os beat'em ups antigos. Em 3D, né, sem, e a visão não side-scrolling, mas lembra. É, tô pra jogar. Presentinho da Arara. Sem mais, deixa aqui mensagem de que o Eu Gosto de Jogos é dos meus podcasts favoritos atualmente, apesar do nome estranho, mas baixo pra isso que salva. Parabéns a todos envolvidos. Abraço. Um abraço pra você, doutor. É, qualquer dia, toma aí. Qualquer dia, toma aí. Manda, no seu consultório. Manda o endereço do consultório. Manda o endereço do consultório. Manda aí. A gente vai fazer um baixo frente sessão psiquiátrica. É. Psicofrente-soco. Psicofrente-soco. E o último e-mail do dia de hoje é de uma menina. Olha que legal. Ai, meu Deus. Que bonitinho. Fala aí, pessoal do BFS. Meu nome é Bruna, mas para poupar o trabalho do Senhor da Eternidade, podem me chamar de Shiryu, que é o apelido que meu pai me deu. Muito bom, né? Que legal seu pai. Mas muito foda Shiryu seu é pai. Shiryu é bem genérico, né? Podia ser, sei lá, Shiryu inimigo. Shiryu inimigo. Shiryu inimigo. Pronto, ó, o nome da Bruna. Shiryu inimiga. Tirei o inimigo. Enfim, na minha opinião de merda, beat'em up é socos e chutes e hack and slash é corta. Fatia. Mas com... Fatia. Mas com esse podcast, lembrei que foi lançado em 2009, acho, um beat'em up de Watchmen, e eu particularmente achei uma bosta, e só tive coragem de jogar até a fase 2. Lembrei da minha maravilhosa infância jogando Final Fight 2 e Tartarugas Ninjas no Super Nintendo. E infelizmente, meu irmão babaca trocou a fita das Tartarugas Ninjas por uma de futebol, e não sei o que aconteceu com a de Final Fight e a de Street Fighter, muito triste. Mas eu queria saber por que o Senhor da Eternidade estava procurando pornografia da Turma da Mônica? Como assim? Ah, enfim, ele pessoal. Não só procurou como achou. Pois é. Bruna, se você soubesse as coisas que a gente acha no Google, as coisas que a gente andou achando esses dias, você procurar Alundra com não, dois não, não faz isso. que foi tudo é o Senhor da Eternidade, ele acha sempre. E passa pra gente. Mas enfim, a Bruna termina o e-mail dizendo: pessoal, o e-mail tá gigante, então um beijo na alma e tchau. É, isso aí, o e-mail tá gigante, estavam todos os e-mails gigantes, o dela era o menorzinho. Queria agradecer a todo mundo que mandou e-mail, teve uma enxurrada de e-mails, eu guardei metade deles ainda, no mínimo, pra uma próxima resma, né? Então, a próxima resma, a resma pra semana que vem. Resma. É, os episódios de reviews costumam ter menos retorno, então eu guardei aqui, mas já agradeço desde já os outros que mandaram, foram o Mauro, lá do Estou Jogando, o André Rubens, o Gil Rod, nosso camarada lá do Phoenix Down, o Pizza Logan, papai Pizza Logan, o Corso Fresh, que pediu pra gente pronunciar o nome dele como quisermos e foda-se, e quaisquer outros que venham a chegar aí, obrigado, fica aí, fico guardados pra próxima leitura de e-mails. Muito obrigado, pessoal, até a próxima e fiquem aí com o programa de hoje. Tchau. Cruze, cruze, cruze, tchau. Tchau. Pikachu. Pikachu. Oliver, honey, I brought you some apple pie. I'll just leave it here for you, okay, dearie? Mommy, come back, please. Mommy spent a long time making him. I'm sure he'll look after you very well. What's all this, Anna? Curse lifted, is it? Tiny, I'm free! Free, free, free. Welcome to my world, Ollie boy. Another world. Inimigo! Isso é! Me diga-me para mim o que você está jogando. O que eu estou jogando recentemente, meu amigo Ilapso, foi uma aquisição minha depois de correr atrás e gastar um dinheirinho atrás do jogo que eu estava com mais vontade de jogar esse ano. Um JRPG muito foda chamado Ni no Kuni, a Fúria da Bruxa Branca. Fúria não, cólera, cólera. Cólera, né? Porra, cólera. Cólera da Bruxa Branca. Cólera é muito mais sinistro, né? Aí lembra Cólera do Dragão, lembra isso, aquela criança isso, lá, que já isso. Foi erradicada. Mas, Ni no Kuni, então, é o segundo país, né? Um Os segundo dois país. Mundos. Os dois Na verdade, mundos. A tradução que faz sentido dessa coisa seria os dois mundos, mas a tradução literal seria, tipo, ou outro país. Alguma coisa Kuni assim. Mesmo é país, se não me engano. Uhum. Mas é isso aí, entendi. É porque tem o mundo real e o mundo lá do outro mundo. Exato. Então, o jogo foi feito pelos estúdios Ghibli. Que não, o jogo é da Level 5. Sim. Com a arte da melhor arte do mundo, não tem nada melhor. A arte do jogo foi feita pelos estúdios Ghibli, que, pra quem não sabe, tá dando mole, foram aquela galera que fez o Viagem de Chihiro, tá ligado? Chihiro, Totoro, Nausicaa. Chupadão de Totoro, moleque. Mononoke. Então, o gráfico do jogo é animal em cel shading. Parece um anime do estúdio Ghibli, só que mais bem feito, com aquela tecnologia do cel shading. É o melhor jogo que você poderá jogar graficamente em 2D ou cel shading ou 3D ou qualquer coisa na sua vida. Nada é superior ou sequer igual graficamente a esse jogo. Uma das coisas mais bonitas que eu já vi no PlayStation 3. Muito bonito. bonito. Não, é a coisa mais bonita que você já viu. Não eu sei, estou falando... Eu tô falando a sua opinião. Só de Journey, cara, tu sabe. Journey também é muito bem graficamente, mas isso aí é superior. Journey pode ser um jogo melhor, enfim, foda-se, não é relevante essa discussão. Mas graficamente, essa porra aí é melhor. Não adianta. Porque Journey, tudo bem, Journey podia ser fantástico, mas Journey é deserto o jogo todo, né? Quase o jogo todo. Uhum. Então ele não tem a oportunidade de elucubrar graficamente em outros cenários. Eu não sei como é que seria o verde do Journey, mas o verde do Ni no Kuni é fantasticamente impecável, né? Não tem nada igual. É tipo Secret of Mana e Legend of Mana ao cubo fatorial NKP vezes, entendeu? E é de uma arte tão bem feita, com tantos detalhes interessantes, que você fica, tipo, boquiaberto jogando, você fica, tipo, bobo. Às vezes você não tem nada demais e você só fica assim, tipo... Fica olhando, é. Tipo eu com 7 anos vendo a fase do céu do Mega Man 3 no, do Snake Man. Exatamente. Só que agora realmente é bonito. Como eu falei anteriormente, Ni no Kuni é um JRPG no PlayStation 3. E nós sabemos, já foi arduamente discutido aqui no Baixo Frente Soco, que JRPGs estão em falta no mercado, principalmente de consoles de mesa, né? A gente tem muito importante, muito no DS, PSP e tal. Mas se você quiser jogar um título bom pra caceta de RPG no seu PlayStation 3, no seu Xbox, tem poucas opções. E Ni no Kuni é uma opção excelente. Eu já explicitei várias vezes a minha paixão por esse estilo de jogo. É um dos estilos que eu mais gosto. E se você tem saudade de jogar um jogo root de RPG com vários elementos das antigas, que vai te trazer uma sensação boa daquele tipo de jogo que você gostava, e ainda assim conseguiu ser atualizado para as mecânicas de hoje em dia para agradar mais públicos, você pode ter certeza que Ni no Kuni vai ser o jogo que vai te agradar pra caceta. Eu só joguei o demo desse jogo. Eu acho que o demo tem uma falha, que a curva de aprendizado da jogabilidade no demo é mal feita. Ele já te taca dois momentos do jogo em que você já deveria saber jogar, mas tá começando aprendendo. Então a mecânica lá dos Pokémon, Persona, Jojo ainda não tá explicada, se não teve tempo de aprender, é meio complicado. Mas não tenho dúvidas de que no jogo isso deve ser melhor trabalhado. Mas antes de ir pra essa mecânica, então agora sim, sinopsei pra nós a história por trás desse jogo, dessa obra do Level 5 com o Ghibli. Ni no Kuni, em Ni no Kuni nós acompanhamos a jornada de Oliver, um menino que tem seus 11, 13 anos e começa a conhecer as desavenças da vida. Em um determinado ponto da história, sua mãe tem um ataque do coração logo no começo e vem a falecer. É, não é spoiler isso, tá? Não é spoiler. Essa é a sinopse do jogo. O menino tá lá no mundo dele, tudo tranquilo, conhece as pessoas da cidade, ele mora numa cidade chamada Motorville, ele tá com um amigo dele lá, um amigozinho nerd, eles fazem um carrinho de Steam lá pra poder correr e tal. Quando ele foge de casa lá pra fazer o carrinho, pra correr no carrinho lá, a mãe dele vai encontrar com ele, a mãe dele tem um ataque de nervosismo, morre de infarto. E, como toda boa criança de 11 anos, ele fica devastado com essa situação. Ele passa a ser um órfão, e ser criado pela padeira... Ele vem ser criado pela padeira gorda lá, num momento bem triste da vida dele. Nisso, ele pega o que ele tem guardado, um bicho de pelúcia que a mãe dele deu pra ele quando era criança, e abraça, lembrando de vários momentos dele com a mãe, chorando em cima desse bicho de pelúcia. As lágrimas dele transformam vida nesse bicho de pelúcia. Porra, esse... é o demônio com tédio até agora. E esse bicho de pelúcia vem falar pra ele: Oliver, na verdade eu sou uma fada boladona do outro mundo sinistro. Padrinhos mágicos. E o outro mundo tá na merda. E eu preciso da sua ajuda. Você tem potencial mágico e você vai ser a pessoa escolhida para viajar deste mundo para o outro mundo e salvar o outro mundo. Anime. Aí fala, pô, que história é essa? Aí ele fala, olha só, esse outro mundo é como se fosse um outro lado do espelho. Você vai num mundo bem diferente, mas com pessoas, avatares ligadas às pessoas desse mundo. Ou seja, se uma pessoa passa por grandes problemas nesse mundo, a pessoa do outro mundo também vai estar com problemas e vice-versa. Logo, talvez se você encontrar o equivalente da sua mãe no mundo, no outro mundo, nós podemos salvá-la. E ele parte na jornada para salvar a mãe dele. Entendi. Ao mesmo tempo que ele salva o outro mundo. Entendi. Eu vejo uma falha muito... o jogo não é pra criança, obviamente, mas tem uma falha muito crítica, né, nessa história, que é você não saber lidar com perda, né? Isso. É, mas tudo bem, então, o jogo não é pra criança, foda-se. Eu vou te falar uma parada. O jogo, ele pode parecer meio bobinho às vezes, porque afinal, é a jornada de uma criança num mundo mágico. Literalmente... Não. Já discordo de você, porque calma, se tem Ghibli no meio... Então, deixa eu terminar. A história pode parecer meio infantil às vezes, porque é a jornada de uma criança num mundo mágico, aquelas coisas meio Harry Potter, assim, meio bichinhos, fadinhas falantes, coisa assim. Só que se você parar pra interpretar realmente o jogo e ver o jogo em nenhum momento te diz isso, mas você pode parar pra pensar, será que isso tudo tá acontecendo de verdade? Ou o moleque que ou tá chapado. Ou é só uma imaginação fértil de criança? Porque quem aqui, eu, você e Lápis, garanto que você também também foi assim. Eu fui uma criança com uma imaginação muito fértil. Era fantástico o mundo de Bob total, o tempo, né, todo. Meia em lata, tio Ted. Exatamente, porra, moleque. Então, o Oliver pode estar viajando aquela porra toda. Tanto é que, em vários momentos que ele vai pro outro mundo, ele encontra as outras pessoas, ele fala com todo mundo. Quando ele traz pessoas de outro mundo pro mundo real, ninguém consegue ver essas pessoas. Entendi, meio Calvin Haroldo, né? Exatamente. Rola uma interpretação sua, mas eu deixo de lado. O jogo tem sua história muito bonita, bem fechada, bem desenvolvida. E suas 45 horas de main story, mais ou menos. Como todo true bom de RPG, né? Grande pra cacete. Uma coisa muito legal é que o jogo não cansa, cara. Eu posso te dizer que se o jogo tivesse 80 horas, eu ficaria amarradão nele. Tanto é que eu fui atrás de vários troféus depois. Penso, tenho vontade em talvez platinar, só que aí demora demais. Eu li aqui alguns guides que é tipo 110 horas. Você foi atrás de quê? De troféus. Ah, tá. Eu falei troféus? Falou. Talvez tenha falado troféus, mas... O jogo, se você quiser ser um completista. Completista. Se você quiser ser um completista em Inokuni, você vai gastar umas boas 110 horas. Você vai ser um mamuteiro. Mamuteiro, clerazeiro, ninja inimigueiro. Para mamutear, jogue muitas e muitas e muitas horas. Falando um pouquinho da mecânica de Inokuni, Lápis, quem é fã de Persona, quem é fã de qualquer jogo Pokémon, jogos que você tem que capturar criaturas e usar... Exatamente. Total. Inokuni é Persona... bizarro, é meio Pokémon, assim, você tem que capturar os bichinhos que são os inimigos, você encontra, e aquele lance de Final Fantasy X-2 tentou incorporar um pouquinho disso, mas não ficou tão legal, e o Nokuni ficou excelente. E Lápis, sabe aquela sensação que você tinha quando você jogou Pokémon Red Blue, com aqueles 151 Pokémons novos, todos muito maneiros, aquelas coisas que, todos não, né, mas tipo, a maioria muito maneira, bem definida, você olhava, sim, caraca, isso aqui é de água, isso aqui, blá blá. Pokémon Nino... das antigas, né? Então, Nokuni me passou essa impressão, cara, conforme eu fui conhecendo os monstros, fui vendo quais eram os melhores, quais tinham fraquezas. Então, você pegava 3 monstros pra cada pessoa da sua party. São 3 pessoas na sua party. Você pode jogar com as pessoas da party também. Então, o Oliver, que ele é um mago, ele joga uma criatura. Aí a criatura tá passando perrengue, você captura ela de volta e vai lutar com o seu cajado, vai mandar magia. Isso é importante, porque você luta e as criaturas podem lutar também. Uhum. E também é muito maneiro que não é batalha de turno. É um meio action RPG, meio turno. Porque você controla o personagem com o tempo livre, você tem um tempo. A diferença para um action RPG tradicional, tipo Kingdom Hearts, que você pode sair enfiando a porrada para esse jogo, é que você tem um tempo de ação. Toda vez que você usa ação, vira seu active time bar lá. É igual um RPG de mesa. É parecido com um RPG de mesa. Ele é turn-based, mas ele é livre de certa forma também. Imagina um Final Fantasy IV, em que tem aquela barrinha lá até a sua ação, ATB, com todos os personagens, o ATB, só que em vez de você ficar parado, o seu personagem pode se mover. É basicamente isso. O personagem pode se mover até o ATB encher e você poder atacar. Muito parecido com o quê? Parasite Eve, que a gente tá fazendo nosso streaming aqui também. Só que bem menos tiro e muito mais porrada e magia. Magia! Uma coisa que vale muito a pena falar também em Ni no Kuni é a trilha sonora. Porque quem nunca jogou um JRPG, chegou na hora do mapa, ouviu aquela música de mapa e falou, que coisa foda. Em Ni no Kuni, você escuta isso, você tem aquela trilha sonora animal, aquela música de tema de batalha maçante que você escuta o tempo todo e você não enjoa, né? Sim. Aquela cidade, cada cidade nova que você chega, a música passa a grandiosidade da cidade ou a simplicidade da cidade. Quem mas diz? Isso tem motivo, né? A música do Ni no Kuni é do Joe Hisaishi, que é o cara que faz as músicas de todos os filmes da Ghibli do Hayao Miyazaki. Então, sei lá, Porco Rosso é dele, Totoro, Kiki, Chihiro, Mononoke, essa porra toda é dele. Precisa, e as trilhas Mononoke sonoras... É sonora incrível. Mononoke é... Se alguém aí não viu Mononoke, vai... Ah, não gosto de desenho japonês, foda-se, não é desenho japonês, é um filme em animação, não importa de onde é, de quem é, veja, Mononoke, Nausicaa. Se você é daquele que fala, só anime antigamente era bom, old school, tu vai gostar. Mononoke é de 97, se não me engano. E todos os filmes do Miyazaki, do Ghibli em geral, valem muito a pena, você gostando de animação ou não, você gostando de desenho japonês ou não, vale a pena ver. Inclusive tem até o Laputa, que é o que tem nome maneiro, então parece Laputa. Também. Laputa, o castelo no céu. Esse é antigo também, nem lembro de quem não é. Então esse Joe Hisaishi, Hisaishi, não sei como é que se pronuncia, ele é o compositor de vários desses filmes do Ghibli, e ele é fantástico. Então, o pouco que eu ouvi na demo do Ni no Kuni, deu pra ver que ele tá no calibre de sempre. Cara, a música emociona em algumas horas. Ela consegue passar toda a sensação que você tem que ter nos momentos, cara. É tipo, cidade pacata, cidade simples, aí toca aquela música. Aí depois, cidade do castelo bolado, não sei o quê. E é aquela parada que vai te dando aquela imersão e vai você fazendo, faz você fazer parte. parte daquela jornada. E tudo isso atrás também do com seu coração na mão para salvar a mãe de Oliver. Perfeito. O roteiro do Ni no Kuni é do Akihiro Hino, que é um cara aí que já trabalha há algum tempo. É o chefe do desenvolvimento dos Professor Layton todos, praticamente. E é o primeiro jogo em que ele escreve o roteiro. Mandou bem ele? Mandou muito bem. Não é assim. Não é uma história com muitas reviravoltas. Tem algumas surpresas, tem alguns spoilers, tem algumas coisas interessantes. Sim, não tem um final. Meu Deus, eu não esperava por esse final. Só que, como eu disse, é uma história muito interpretativa. Entendi. É uma coisa que vai variar muito. Toda história trabalha com reviravolta. Pode ser com clímax também, ou às vezes nem uma coisa nem outra, né? Às vezes a história se carrega por si só, sem esses artifícios. Mas pra primeiro jogo, se foi bom, tá ótimo. Terminou já? Terminei. Tá bom, então amanhã você me empresta. Is injured. Have you heard from any of the others? Nothing. Our crew is scattered. I have a bad feeling about this. I've got to find them. We're hunted by the island's inhabitants. Laura! They've got me locked up. Sam, listen. I'm gonna get you out of there. You can do it, Laura. After all, you're a Croft. I don't think I'm that kind of Croft. Sure you are. You just don't know it yet. All right, let's do this. Sometimes you've got to make sacrifices, Laura. You can't save everyone. There's no other choice. I've got to do this. If I don't survive, none of us will. Você está jogando? Diga, correspondente internacional Killer Asus, substituindo aqui o nosso outro âncora, que perdeu o link ao vivo, que estava com a gente aqui. Ninja Inimigo perdeu o link ao vivo. Eu tô jogando, eu tô numa porra nenhuma, eu terminei. Eu estava jogando o novo Tomb Raider, que é assim que você pronuncia. Essa porra de Tomb Raider é o caralho. Caraca, Tomb Raider, caraca, eu jogava isso em 95. Tá certo, mas sabe que agora teve um remake feito pela Square Enix aí. Na verdade, eles não desenvolveram porra nenhuma, né? O desenvolvimento foi terceirizado pra Crystal Dynamics. E é um excelente jogo, já te adianto, desde agora. É, uma sobrevivente nasceu na pele dessa lindíssima, essa novíssima e lindíssima, muito melhor, Lara Croft que temos agora. Lara Croft tá novinha agora, né? Tá novinha, novinha. Ah, a gente pira nas novinhas, né? A gente pira na novinha. Já tá aguentando? Já aguenta, hein? Inclusive aguenta muito, cara. O que apanha essa mulher nesse jogo é uma coisa incrível. Ah, é? Me conta mais aí. O que esse jogo aí tem de bom? Esse Tomb Raider... Não, Tomb Raider... Esse Tomb Raider, esse novo Tomb Raider, conta o que seria a primeira aventura figura de Lara Croft. Dá a entender que a Lara acabou de se formar na faculdade e está aí saindo na primeira expedição em que ela está exercendo um papel de destaque, está meio que liderando ali essa expedição. Ah, então ela é arqueóloga ainda, né? Sempre. Tá, ah, ela fez história, ou então ela foi pra Itália, fez arqueologia na Itália. Isso não fica evidente, né? Mas nesse novo jogo ela está a bordo do Endurance, que é um navio gigantão, que está navegando nas águas japonesas, nas proximidades de Yamatai, que é um território japonês que realmente existe, e que tem lá uma fama de que alguma coisa estranha está acontecendo por ali, né? Coisas que envolvem divindades, coisas de outro mundo. Tem aquela famosa cena lá, que o pessoal fez um bafafá danado sobre uma suposta tentativa de estupro com a Lara Croft. Isso acontece, isso é balela. Isso passa tão desapercebido no jogo, infelizmente, né? Seria um caso até interessante. Na verdade, o que acontece é que o cara vai surrar a Lara, só que antes de enfiar a porrada nela, ele finge que vai passar a mão nela. Então ele vai chegando a mão perto dela, mas na verdade dá uma burrada na cara dela. Então não tem nenhuma tentativa de estupro, nem nada disso. O que tem são mortes escalafobéticas de todo tipo. Se procurar aí no YouTube, o que não falta é mortes absurdas, a Lara empalada, decapitada, quebrando espinha, quebrando tudo. Então virou Mortal Kombat, né? É um Mortal Kombat de Lara Croft morrendo de todas as formas possíveis e inimagináveis. Mas te adianto que o jogo é muito bom, é extremamente bom. Eu não joguei o Bioshock Infinite, por exemplo, que é outro jogo que saiu esse ano, que tá o bafafá do caramba em cima dele. Mas dos jogos que saíram esse ano que eu joguei, Tomb Raider, o DMC novo, o God of War novo, e o Metal Gear corta fatia, nenhum deles chega perto desse Tomb Raider. Jogabilidade tá excelente. A coisa do parkour, né, que era o que se comentava aí, vai ficar igual Uncharted, parkour, não sei o quê. É, isso que eu ia perguntar. Quanto de Uncharted que o Tomb Raider bebeu? Só o suficiente pra que você tenha um jogo alinhado com essa nova geração. O parkour da Lara não é parkour. Ela escala coisas. Ela tem lá aquele machadinho de pessoal de mina de carvão, né? O pique, né? Isso, o pickup axe, né? Machado de picape. E ela escala praticamente com aquilo. Não tem parkour, ela não faz coisas impossíveis. Ela não faz nada muito além do que um cara que tá fazendo a primeira aula de parkour ali na Praça 15 faria, por si só. Ou seja, se esborrachando no chão, né? Se esborracha no chão, cai, escorrega, capota toda hora, escorrega pra cacete. A cena dela escorregando, eu acho que isso não é mais repetida do que a cena do pessoal do He-Man correndo em perfil, assim, que tem todo episódio no He-Man. E a grande parada desse jogo, que acho que é a moda hoje em dia, é arco e flecha. Arco e flecha tá na moda e é fantástico, é a melhor arma que eu já vi em jogo de videogame. Melhor uso dela. Também não joguei Far Cry 3. Melhor uso. Tem Far Cry 3. Mas eu não sei como é que funciona. Ouvi falarem bem, mas esse no Tomb Raider tá sensacional. Eu gostava do Arc Flash do Thief. A série Thief usava muito bem Arc Flash. Mas Arc Flash tá na moda agora. Gavião Arqueiro, Jogos Vorazes, Lara Croft, Far Cry. Pode crer. Série do Arqueiro Verde. Tá aí, tá na moda. Ah, então esse daí é um jogo que você recomenda pra todo mundo, nem pra todos, como é que é? Recomendo em absolutamente para todo e qualquer jogador de videogame que jogue esse novo Tomb Raider. Pode ter sido fã da série anterior, não vai se arrepender, garanto que não vai se arrepender, tem que entender que o panorama mudou, é um jogo completamente diferente. Não é mais um jogo em que você passa meia hora andando pra lá e pra cá, procurando uma pedra em falsa pra empurrar ela e abrir uma passagem e blá. E aí matar dois tigres e seguir em frente. É um jogo de ação, assim como nós já comentamos aqui, é um jogo que bebeu um pouco lá do Uncharted, que nada mais fez do que o caminho de volta, porque o Uncharted também foi buscar lá em Tomb Raider pra ser o que ele é, que é um Indiana Jones em videogame. Perfeitamente. E se adequou perfeitamente ao panorama, né? O paradigma que você tem de jogos de videogame desse tipo hoje em dia, dessa visão de terceira pessoa hoje em dia. Mas já que ele é um jogo mais de ação, ele ainda tem a parte de exploração, de você ir pegar segredo, tem achievement pra segredo, você pega a estatueta, coisa assim, ou isso daí morreu? Pelo contrário, isso existe, não é parte da linha principal do jogo. As tumbas estão lá pra serem raidadas, você raida se quiser. Eu raidei todas as que eu encontrei, eu acho que uma eu não consegui encontrar, se não me engano, e depois não voltei atrás, porque voltar pra frente também não dá, e não voltei porque eu não mamuteio muitas coisas, né? Isso aí eu deixo pra você, mamute, inimigo. Maneiro, então. Pra qual plataforma que você jogou e pra quais plataformas que está disponível? Ah, vai na Wikipédia, vai tomar no seu cu. O grande lance dessas tumbas é que por mais que elas não façam parte da linhagem da história do jogo, elas te ajudam a entender muito da história do jogo. O jogo te dá uma série de mecanismos pra se aprofundar na história história sem ser aquela coisa maçante de parar alguém e ficar te contando, oh, há muito tempo aqui nessa ilha. Você encontra uma série de diários, uma série de anotações e documentos afins ao longo do jogo que são escritos por personagens que estão fazendo parte direta ou indiretamente da trama e que te aprofundam no que aconteceu naquela ilha, no que está acontecendo naquela ilha, né, no porquê isso tudo está acontecendo, nas grandes verdades acerca do mistério que você está resolvendo ali, de por que você está preso naquela maldita ilha japonesa ali e não consegue sair. É, esses diários você lê se quiser, recomendo que leiam. E se não quiser ler também, não leia, foda-se, o problema é seu. Eles engrandecem muito a história e até deixam, de certa forma, em alguns momentos, uma brecha ali para um possível segundo jogo. Ah, já antecipou minha pergunta então, o que eu queria saber. Não foi confirmado nem desconfirmado pela Square ainda, que está decepcionada porque queria que o jogo vendesse X milhões e vendeu X sobre 3 milhões, sei lá, uma coisa assim. Não vendeu o quanto eles queriam, mas também os caras gastaram um dinheiro absurdo porque fizeram engine pra processar o cabelo da Lara, quando ninguém repara nisso. Rodando o jogo aqui pra PC no Ultra... Ah, com aquela tecnologia da AMD, lembrando disso. Exatamente, né? Eles investiram nessa parada aí e parece que isso encareceu muito o processo e eles não tiveram o retorno que eles esperavam, mas eles tiveram umas expectativas surreais aí. Não lembro quanto é que eles queriam vender, 15 milhões, 10 milhões, sei lá. Mas não chegou perto disso, vendeu bem pra um jogo desse tipo, né? Não é um Call of Duty, não é um Battlefield que vai vender, porra, 50 milhões da noite pro dia. Querer esperar isso seria até ingenuidade do pessoal da Square Enix. Não vendeu isso, mas vendeu bem. Vendeu o que se esperaria. Já se pagou provavelmente. Vai continuar vendendo aí, não vai deixar de vender de uma hora pra outra. Tá aí pra PlayStation, pra Xbox, pra PC, daqui a pouco entra em promoção no Steam, nuvem, essas coisas todas aí. 3DS, hein? E pá, né, PS Vita, e daqui a pouco eles fazem um segundo jogo, não tem motivo pra não fazer, o jogo é muito bom, o jogo foi muito bem criticado, acho que no Metacritic tava lá em torno de 80 e brau nas notas, e foi muito bom, o roteiro é muito bem trabalhado, as personagens femininas, sobretudo, estão muito bem construídas, a curva de costume da Lara com esse novo universo em que ela está inserida, que ela tem que sobreviver, e para sobreviver ela precisa matar, é bastante suave, não fica uma coisa brusca de, ih, matei o primeiro, agora só assassina, porra! Ela tem uma evolução nítida, é claro que você tem que pensar em tempo de jogo, você joga ao longo de 8, 10 horas, e ela ficou naquela ilha ali por 2, 3 semanas, 1 mês, então ela começa jogando areia na cara dos caras para sobreviver, e termina enfiando enfiando o pique nas costas do cara e arrancando o fígado dos caras fora. Enfiando então, a Lara deixou de ser aquele par de peitinhos triangulares virtuais e se tornou realmente uma mulher poderosa que faz jus a essa onda. Sou quase um anjo. É verdade, é isso mesmo. E, inclusive, tá bem melhor assim, né? Tá bem melhor assim. Peitos menores não significam peitos piores. Diego. Olá. Diego GC, do Phoenix Down. Você jogou Tomb Raider. Tô falando do Tomb Raider aqui há 10 minutos. E eu 10. Te chamei. E eu te chamei por quê, Diego? O que a gente fez aí semana passada? Não foi sexo, não. Não revela isso, não. Não foi sexo. Não, também não foi, né? Então. desculpa. Então, nós gravamos, né? Um sidequest do Tomb Raider, que iria sair na semana que vem, né? Olha o spoiler, né? Opa! Então, teremos um sidequest especial sobre o Tomb Raider. Então gravemos lá, Diego, eu, Alex e Márcio. Marcinho Cachaça. Márcio, tiozão do churrasco. Me dá em 30 segundos aí um motivo pelo qual, Diego, as pessoas têm que jogar essa porra desse Tomb Raider novo. Sem ser peitos menores, porque esse eu já falei. Mas a atriz, né? Já apareceu. Sou nua na internet, olha aí. Opa! Atriz que faz o personagem. Que é motivo maior que esse, cara? Não tem porquê. Bota o link aí. Vai ter link pretty pra vocês. Cliquem. Então a atriz, né? Não é mais aquela Killing, não sei o quê. É a Camila Luddington agora. Tem um sotaquezinho. Puta que pariu, hein? A vozinha dela, hein? Vozinha dela. Qualquer coisa, hein? Gemendo em inglês britânico. Gemendo em inglês britânico. Muito bonitinho. Gemendo com uma batata quente na boca. Killer Asus. Ela tem peitinho, mas né? Não tem aqueles. Não tem os peitos de Lara Croft, né? Mesmo 50%, assim, né? Mesmo a nova Lara Croft, que tem sutiã 44, ao invés dos 48 habituais de 96 pra cá. Mas não tira o mérito dela, porque ela consegue fazer aquilo tudo com aqueles peitos gigantes, né? Então. Exatamente. E assim, ela não tem lordose, né? Impressionante. Tem lordose. Diego, eu dou nota 9 para este jogo, só porque o jogo não é perfeito, só pra tirar um pontinho, só pra constar. Dá um extra, um 9++, pela homenagem que o final do jogo faz à série. Ufa, pensei que você fez uma homenagem. Sim, A cena final desse jogo, não, obviamente não vou dar spoiler aqui, mas, velho, tipo, quase correu uma lágrima aqui. Falei, porra, pariu, a hora que você olha e fala, puta que pariu. Para, sabe, até o momento, assim, você fica pensando assim, tá, mas quando essa Lara Croft vai ser a Lara Croft que eu conheço? A Lara da velho, Sanduca. Puta merda. Cara, eu não posso falar nada, né? E é muito bom, cara, é muito bom. Muito esse bom. Jogo vale os seus R$80 aí de Steam, cento e pouquinho de videogame, teu download pra quem tem Xbox e PlayStation e PC também, né? Dá pra piratear tudo hoje em dia. Mas vale, vale, vale tudo, assim. Vale jogar Tomb Raider, o que não vale é não jogar. Exatamente. Ele tem um quê de Batman, né, cara? De vai e volta, melhora item, não sei o quê, você pode explorar outros lugares. Cara, eu achei muito bom, cara. Pra o mim... modo demolidor, né? O modo instinto. Você tem bons instintos, Lara. Exatamente. Ela assim... vai ativando instinto agora, é? É porque, pra não ter aquele modo idiota de vá por aqui, né? Os jogos se usam de artifícios como o Batman, por exemplo, que tem um modo demolidor. Detetive, modo detetive, detetive do Batman. É, vira o demolidor, ele fica cego. E, tipo, né? E a Lara agora tem algo semelhante, que na verdade... É o Survivor, o Instinct, né? É, ela entra no instinto de sobrevivência até ela fica preto e branco e fica uma coisa dourada gigante mostrando pra onde você tem que ir. É, mas não é uma coisa que você deixa habilitado, sacou? Você, né? Eu joguei no instinto mesmo, sabe? Eu não usava essa porra, não. Pois é, eu usei uma vez, que era uma hora que tinha, logo depois que o avião caía, tinha que ir pra um lugar lá no alto, eu não tava achando, eu falei, vamos ver onde é que é essa porra, que aí parece um Zordon de luz lá no fundo. Mas isso é explicado direitinho, como é que é? É explicado de uma forma muito simples. O mentor dela fala, Lara, você tem bons instintos, você é uma Croft. Caralho, que genial, cara. Você sabe o que tem que fazer porque você nasceu com o gene do teu pai, que também é um sinistro e sabia o que fazer. Então pronto, acabou, explicou. Então você aperta esse botão do seu umbigo e você vai ver tudo cinza, é isso aí. Bota pra cima aí que você vê tudo, é tudo preto e branco, menos o que tiver dourado. Pronto, perfeito, achei sensacional. Excelente jogo, vai ser um dos melhores jogos desse ano. Por enquanto é o melhor jogo que eu joguei esse ano. Não joguei Bioshock Infinite, Não joguei Bioshock também, não sei como é que vai ser o Last of Us aí mês que vem, Watch Dogs fim do ano, sei lá, mas tô achando fantástico, acho muito bom. E acho que se tiver um Uncharted 4, eles vão aprender um pouquinho com esse Tomb Raider novo. Até porque vamos combinar que a Lara aprendeu um pouquinho com Uncharted, né? Exatamente. E o Uncharted... E o que, que a gente aprendeu com esse jogo? Que quem tem o instinto de sobrevivência fica daltônico. Exatamente. E pode crer. Menores não significam peitos piores. Pelo contrário. Exatamente. Tem que caber na mão. Aprovado. Aprovado. Tem que caber na mão e na boca. Isso aí. E tem uma reação, né, cara? Que, pô, tem que ter reação quando você tá usando, né? Sempre. Então, force feedback aí no controle. I just realized who those two are. They, well, at least she invented the technology that allows the city to float. Giant balloons. Quantum particles. Suspended in space-time at a fixed height. So, not giant balloons? But the thing is, my book said they disappeared several years ago. I told you they'd come. No, you didn't. Right. I was going to tell you they'd come. But you didn't. But I don't. Are you sure that's right? Something tells me they're not exactly what they appear. I was going to have told you they'd come? No. The subjunctive? That's not the subjunctive. I don't think the syntax has been invented yet. It would have had to have been. Had to have had been. That can't be right. They seem to want to help. They seem to be out of their minds. Odd, isn't it? What's odd? The fact that we sometimes... Finish each other's sentences? Exactly. It would be odder if we didn't. How do you suppose they manage that? I'll get back to you after I figure out the floating city bit. Sua pauta. Opa. Acredito em você ou não. E estamos aqui para que você responda a pergunta muito simples. Arara, o que você tem jogado? Eu tenho jogado Bioshock Infinite. Então já vou começar te perguntando na lata. É isso tudo mesmo? É. Então, tá certo. Tem muita coisa para ser discutida e por isso que ele é um jogo bom. Porque a maioria dos jogos você joga e termina e não tem muito o que falar dele. Você pode falar, ah, gostei muito, não gostei muito. Mas Bioshock pelo menos você tem assunto pra conversar. Então ele é um ótimo jogo já de cara só por causa disso. Uh-huh. Tem alguma coisa pra você conversar. Mas é um ótimo jogo em vários níveis, na verdade. Assim. Então me dê uma sinopse em 140 caracteres ou 5 minutos desse terceiro jogo de Bioshock. Bioshock Infinite, assim como os outros jogos da série, eles são independentes em questão de história, né? BioShock 2 não necessariamente, mas System Shock 2 e BioShock, eles eram independentes entre si. E ele conta a história de Booker DeWitt, um caçador de recompensas que mora no, na América dos anos 20, 30. Tá cheio de dívidas por causa de jogo e de bebida, e ele recebe uma missão de duas pessoas muito misteriosas pra ir pra uma cidade chamada Columbia. Essa cidade fica flutuando nas nuvens, assim como Zeo de Chrono Trigger, assim. Ele tem que ir pra lá e resgatar uma garota pra pagar a dívida dele que ele arranjou com jogos e bebida. E assim começa a história. Assim como em BioShock 1, né, que você começa entrando num farol e você pega um batiscafo até a cidade de Rapture, em BioShock Infinite você entra num farol e você pega uma espécie de um foguete meio cyberpunk. É um foguete meio steampunk, assim, pra cidade no céu, assim, tal. E lá você vai vendo que a cidade é quase um paraíso, né? Tudo é muito bonito, todo mundo é muito alegre, a cidade é cheia de luz e brilha, é tudo branco, tudo limpo, assim, e tal, sabe? Todas as pessoas sorrindo, tem crianças brincando na poça de água da sarjeta e tal, assim. É uma cidade muito bonita, e à medida que você vai jogando a história, ela vai se desenrolando e você acaba vendo que nem tudo é o que parece e que a cidade não é uma utopia. Exatamente. Você acaba se metendo em confusão porque quando você chega na cidade há cartazes dizendo cuidado com um homem que tem uma cicatriz na mão porque ele é um anticristo, e aí você olha pra sua própria mão e tem exatamente a mesma cicatriz. Então alguém sabia da sua chegada e já tinha preparado todo mundo contra você. A Columbia, ela é meio fundamentada em cima da religião, né, da fé de alguma forma, né? Mais ou menos. Tem a parte da religião cristã, assim, porque não há religião em si, mas há o simbolismo. O grande líder deles é o padre Comstock. Uh-huh. Né? E embora ele não fale diretamente sobre religião, há muitos sinais. Inclusive, a primeira coisa que você faz quando você chega em Colômbia é você passa por um batismo obrigatório. Rola todo o processo de afundar sua cabeça na água e dizer que você também todos os seus pecados e você se tornou um novo homem e tudo mais, assim. Não se pode matar o que já está morto. Colômbia era uma representação da sociedade dos anos 20 totalmente exagerada. Então, se a sociedade dos anos 20 era um pouco racista, assim, meio velada, Colômbia é super racista e não só com negros, assim, e tal, mas também com os irlandeses e com orientais e todo mundo que não é caucasiano, homem e bem de vida, assim. Embora eles não falem muito disso, isso é um dos plot points que acabam falando depois, porque aparece o grupo dos Vox Populi, que eles são uma espécie de revoltados contra o sistema, compostos dessas pessoas que são ignoradas pela sociedade e eles querem acabar com tudo e instalar uma nova, um novo regime político na cidade e tudo mais. Também tem muitos valores da sociedade na época, como o excepcionalismo do americano, no qual eles achavam que eles eram a nação que deveriam liderar todas as outras nações porque Deus enviou eles. Então tem esse viés religioso também. Mas nunca se fala diretamente de Deus, por assim dizer. Sim. É mais a utilização da simbologia cristã pra manipulação política, assim. E a jogabilidade desse jogo, ela tem alguma evolução nítida a partir dos outros dois? É claro que, como você mesmo já explicitou, são jogos meio que independentes, né? Mas é a série BioShock, então tem uma série de expectativas e um legado a se seguir, né? Há um legado a se seguir, só que na questão de jogabilidade é meio confuso. Assim, as decisões que eles tomaram. E eu não sei se eu gostei de todas elas. Porque quando você joga System Shock 2 ou BioShock 1 ou 2, não importa, todos os cenários, eles são bem claustrofóbicos, né? Sim. Eles são bem fechados, são dentro. System Shock é dentro de uma nave espacial. E BioShock 1 e 2 é dentro de Rapture. Então, mesmo que seja uma cidade grande, você está sempre dentro de salas e você está sempre dentro de corredores. E é sempre tudo bem apertado, assim, pra dar uma sensação de perigo e de terror. E as mecânicas giram em torno disso. Então você tem pouca munição, você tem que distribuir os seus pontos, suas habilidades pra conseguir sobreviver e pra conseguir encontrar mais armamento, munição. E os inimigos, eles são muito mais desafiadores e geralmente você tem dificuldade pra matar um ou dois e você é levado a encarar certas situações de umas maneiras alternativas, como hackear máquinas e tudo mais. Em BioShock Infinite, você não tem essa sensação de claustrofobismo. tanto do fato de você estar sempre numa cidade totalmente aberta, no meio das nuvens, quanto do fato que a ambientação do jogo não tenta transmitir isso pra você. Bioshock Infinite, a partir do momento que você começa a jogar, ele claramente não é mais um jogo de terror ou de suspense como os outros, mas ele é um jogo de ação. Então você tem munição à vontade, você enfrenta 10, 20 pessoas ao mesmo tempo com armas e sobrevive. Nos antigos você tinha várias armas que você podia escolher como se fosse Doom, né? Então você carregava todas as armas que você encontrava, e pra cada arma você podia usar munições diferentes pra enfrentar inimigos diferentes. Em Bioshock Infinite você só carrega duas armas, e você também tem escudos que se regeneram assim como em Halo, assim. Sim. Coisa que você não tinha nos outros jogos. Halo, Mass Effect, essa onda nova, né? Exatamente. É, nos outros jogos você tinha que guardar os medkits e usar só nos momentos apropriados, que é pra dar também essa sensação de que você tem pouco recurso. E a todo momento você pode morrer se você não tomar cuidado. É, então o terror fica aí, né? Nessa falta de recursos ou na necessidade de gerenciar bem esses recursos. Isso, e também do fato que o inimigo pode estar a qualquer virada de esquina. Em Bioshock, como os ambientes são muito maiores e muito mais abertos, geralmente não tem isso. Geralmente é uma guerra mais de trincheiras, assim. Então, nisso, a jogabilidade mudou, né? E peca um pouco por causa disso. Outra coisa é que em Bioshock 1 eles inventaram a história dos vigores, que são aqueles elixires que você toma e você ganha poder. Né? Então você podia em Bioshock 1, você podia dar choque na água, você podia pegar objetos e lançar longe, você tinha vários poderes assim que te ajudavam a lutar, mas você também tinha outros poderes que podiam hackear máquinas à distância, ou deixar você invisível até que você atacasse e tal. E a explicação disso é que em Rapture, que é uma cidade onde criada por um cara objetivista, né? A máxima é a evolução de si próprio, e você está acima de qualquer pessoa, e qualquer coisa que você possa fazer para obter sucesso pessoal é uma decisão válida. Então, danificar os seus genes, modificar os seus genes para obter superpoderes, entrava bem nesse conceito. E foi isso que fez Rapture ruir, porque todo mundo conseguiu poderes, e os poderes eles deixaram as pessoas loucas porque trazia degeneração cerebral. Todo mundo ficou louco. E todo mundo ficou louco. Bioshock Infinite é mais estranho porque eles continuam com os vigores. Eles continuam com esse sistema de você tomar poderes. Todos os vigores são mais ou menos parecidos, ou seja, não tem nenhum com um poder um pouco mais criativo. Então todos eles consistem em, tipo, ou imobilizar o oponente ou danificar o oponente. Isso não faz sentido com a mensagem que eles querem transmitir durante o jogo. Uma grande discussão sobre a escolha de um jogador no jogo. É diferente de Bioshock 1, que você tinha esse entrosamento junto com a narrativa. Aqui você não tem. Não faz sentido você falar de poderes sobrenaturais numa cidade onde as pessoas são temente a Deus e elas querem se manter puras, e tem todo esse negócio de, tipo, pureza da raça. Tá lá só pra cumprir a expectativa da série, provavelmente. Sim. Né? E, tipo, é uma cidade habitada por um milhão de pessoas, porque você vai andando na cidade e você vê pessoas. Você vê pessoas engraxando sapatos, você vê pessoas vendendo pipoca, e do lado delas tem uma máquina que você bota tipo 1000 moedas e você ganha um superpoder de jogar qualquer pessoa pra fora da cidade, assim. Então, tipo, que sentido faz isso? Em Rapture faz. Tem as máquinas, as pessoas compraram, ficaram loucas e se mataram. Tipo, por que não aconteceu? Na verdade, existe uma explicação pros vigores estarem lá, que eu não posso contar porque seria bem spoiler, assim. Mas é coerente? É mais ou menos. Ainda assim, parece uma coisa meio forçada. No fim do jogo, tem a explicação e você sente que eles colocaram uma certa coisa só pra explicar isso, e ficou bem forçado, assim. Então, Arara, pra finalizar, Bioshock Infinite valeu os seus R$85. Não sei se foi esse preço que você pagou, mas é o preço que tá. E me dê uma nota de 0 a 10 e diga por que as pessoas devem jogar o Infinite. Sim, Bioshock Infinite valeu o dinheiro. Eu me recusei a comprar assim que saiu, mas depois de eu ver todo mundo falando, e eu não resisti, acabei comprando por R$90 no Steam. Tá certo. Eu daria uma nota 9, assim. Eu não diria que é um jogo perfeito, que tal, mas ele é muito bem construído. Ele tem algumas coisas muito boas, como você poder andar na Skyline, que são umas espécies de montanha-russas que você anda pela cidade com um grapple, e você pode lutar enquanto você tá nelas. Então, tipo, a sensação de você fazer isso é uma coisa genial do gameplay. Mas o gameplay não é perfeito, tem algumas coisas da história. A história em si é genial, mas ela não combina muito bem com o gameplay. Mas é um jogo muito bonito e tem uma trilha sonora genial. Eu sugiro que vocês entrem na trilha sonora do jogo no YouTube e vejam as músicas, porque tem várias músicas modernas. Modernas em versão 1920, né? Em versão 1920, é sensacional. Então, essa é a minha avaliação. Arara, sua opinião vale muito e eu tô quase comprando essa tralha aqui. Porra, eu não queria gastar mais dinheiro essa semana. Mas beleza, então... Arara, agradeço muito seu regresso aqui ao Baixo Frente Soco. Estávamos todos com muita saudade. Opa! Te ouvi reclamando lá no Tanguinha 100 que falaram mal de você. Filho da puta que falou mal do Arara, eu não lembro mais quem foi, mas vai levar um tiro nesse cu e vai embora do América. Cuidado, cara, você vai perder fãs com isso. Ah, um só, foda-se. Tem mais, sei quantos mil. Então, é isso aí, cara. Vou comprar o Bioshock Infinite agora. A sua opinião vale muito. Você era a única esperança que eu tinha de alguém falar mal do jogo. Mas como falou bem, então agora perdi R$90. Vambora. Tem muita coisa ruim pra falar do jogo, mas as pessoas que falam coisas ruins do jogo é porque elas começam falando assim: sim, o jogo tem muita coisa boa pra falar, mas eu vou falar das coisas ruins porque eu quero ganhar paid views, entendeu? Entendi, faz sentido, faz sentido. Nem tudo é perfeito, né? Nada nesse tem mundo é perfeito, mas o Bioshock Infinite tá bem, muito bem na fita aí, em geral, até agora, tá difícil ver alguém falar mal. E quando fala mal é esse que você falou, né? Já que tá todo mundo falando bem, vamos ver o que tem de ruim pra ser diferente e não chover no molhado. Mas se o que é bom supera o que é ruim, parabéns. Parabéns a todos envolvidos e ao Ken Levine. Ken Levine Without You. Sim. Então valeu, Arara! É nóis! Opa, falou! Você me drogou? Me fez? Lois, meu filho. Primeiro Krypton, agora Metrópolis. As pessoas que você ama costumam mesmo explodir, não é? Superman, não! É por isso que eu gosto de você, Superman. Você é bem mais crédulo do que... Você acha que pode ter uma família? Que me prender vai me regenerar magicamente? E ela vai estar a salvo. Tão grande e tão burro. Agora vão, para que eu possa fugir daqui. Tenho muito que planejar para superar isto. Já chega! Sei que é cedo, mas... acha que vai amar de novo? Talvez você não mate sua próxima família. Então, senhor Daigo, chegou a sua vez aqui de nos explicar... o que você tem jogado? Ou então, como a gente fez no Baixo Frente Pizza com o pessoal do Estou Jogando, o que você tem Estou Jogando? Você Estou Jogando? Ei, vamos fazer a contração tudo errado, né, porra? O que estamos jogando? O que eu tenho jogado? A última coisa que eu joguei foi o belíssimo... E lembre-se de colocar efeito na minha voz quando eu dizer isso. Injustiça. Deuses entre nós. Injustiça, os injustiçados. Esse belíssimo joguete da NetherRealm Studios, galera ali do Mortal Kombat. Não. A gente já discutiu no episódio de Mortal Kombat, não se fala Mortal Kombat. Fala Mortal Kombat! Que é uma hipocrisia nossa, né, em relação a tudo que a gente acredita. Que a gente prega que você não pode falar Crash Bandicoot, é Crash Bandicoot, né? Uh-huh. Mas não, Mortal Kombat não. Mortal Kombat tem que ser igual no filme. O jogo é deles, ou seja, a mecânica dele é de Mortal Kombat mesmo, tem pra onde correr, com a diferença ali, tem um botãozinho de defesa, não tem mais, não te segura pra trás, como todo bom jogo decente, que sempre devia ser. Uhum. Estamos falando aqui de um Mortal Kombat dos super-heróis sem fatality, né? Sim, aquele negócio da DC, mas os golpes têm violência e rolam sangue. Tem especial. Tem Danger Move, tem Turbo. Tem. Então, beleza. Não, tem, não tem Fatality, mas tem mecânica de especial. Sim, tem. Tem X-Ray? É o comando do X-Ray, na verdade. Ah, é? É ridículo assim? Sim. Então, provavelmente tem aquela mesma mecânica de ser a barra que você pode usar ou pro X-Ray ou pra dar golpes mais fortes, igual tem no Street Fighter 4, por exemplo, e no Mortal Kombat. A barra de poder, ela agora tá no terceiro uso, que é a nova mecânica, ela é muito útil, que é onde rola as melhores frases da dublagem, das duas dublagens. Ah, sim, como é DC, né, tem aquele cuidadinho especial da Warner aqui, são os mesmos dubladores que faziam os personagens antigamente no Brasil e tal, com uma diferença ou outra ali. É, o Batman não é o Márcio Seixas, é o Hétero Zuin. Então você tá dizendo que a dublagem, todo dublado em PTBR, no nice maneiro, assim, como se eu estivesse vendo Liga da Justiça na televisão. Tipo isso, só nas lutas que não, porque os gritos eles não dublaram. Os gritos mantiveram, né? Faria sentido. Entendi. É, faria sentido sim, né? É, não dublaram porque não quiseram. Mulher Maravilha dá gritinho, sexo de vez em quando. Cara, ela dá uns gritos da Xena. Faz sentido. Aí, e Lápis, essa Mulher Maravilha do Injustice tem gogó, moleque. Tem gogó. Dá um macho. Vamos ver. Milena e a Kitana no Mortal Kombat, elas têm uma trozoba ali, né? Boa, meu irmão. Mas essa... Não, a Milena não, cara. Essa Mulher Maravilha, essa Mulher Maravilha tá ali pra currar, moleque. Entendi. É, mas a Mulher Maravilha, ela é uma mulher, etc. Mas ela é o mais próximo de um homem que qualquer mulher na face da Terra pode ser em termos de aparência física. Ela é a mulher, mas não é maravilhosa, né? Ela é uma amazona, é Diana, ela foi criada pelos deuses, forjada, não lembro qual é a origem atual dela. Mas ela é a Mulher Maravilha. Ela é filha da Hipólita e dos Zeus. Então, é isso aí, essa é a origem atual da Mulher Maravilha. Eu gosto de imaginar a Mulher Maravilha como naquele seriado antigo em que ela tem mega tits, nice. E ela transforma rodando. Exato. Tipo, é nível Silvão, né? Tem uma historinha mais dedicada. A NetherRealm aprendeu muito com os jogos que eles andaram fazendo. Até mesmo com raízes no próprio DC versus Mortal Kombat. Mortal Kombat! Mortal Kombat! Pra mim, Mortal Kombat, além de ser um jogo muito bom com mecânica muito interessante, ele se salva e se destaca no mundo dos jogos de luta pelo story mode que ele tem. Sim. Inclusive, aproveitar aqui e fazer um apelo. Diz, inimigo, devolve o Mortal Kombat do Ludobardo pra ele devolver o meu, tá? Porque essa é a Suru de Mortal Kombat tá foda. Cara, nossa, meu irmão, esse Mortal Kombat tá abandonado. Ah, tá abandonado, aqui. Tá abandonado. Igual o meu lá do Ludobardo também. Não devolve, porra. Tá, mas vai falando foda. Aí que eu tô vendo as fotos da Linda Carter aqui. Cara, ela era muito igual a Ellen Ganzaroli, né, cara? Ah. Era, cara. É o que era. Então... Aliás, o Story Mode do Injustice, ele não tem a mesma duração do Story Mode do Mortal Kombat 9, ele é muito mais curto. Mas você joga com todo mundo. Não, você joga com a liga inteira e pelo menos 4 dos 8 vilões, não, dos 12 vilões de jogo. Entendi. É baseado em algum arco? Não, é uma história totalmente original. Tem uns send-offs pra outras sagas, mas é um lance original. Então vamos lá, Daigo, nos presentei com a sinopse dessa história que marca os jogos de luta com histórias agora. A história parte do pressuposto muito simples. Antes de ser super-homem virasse foda de vezes, ficasse muito louco. Heróis do Amanhã. Se quebrasse ele. É. Toneta vermelha. Estragar a personalidade dele, fazer ele virar nervoso. Se fizessem com ele o que o Lex Luthor fez com o Billy no Reino da Manhã, então. Tipo isso. Ah, aí sim. Sem usar as minhoquinhas do cérebro. Tá certo. Então, ah, é só com bunda lelê e surra de pau mole na moral. Foi isso. Ai, que surra de pau mole. Acompanha com o Daigão no replay. Opa! O negócio assim, uma trama simples do Coringa. Tipo, ele mata o espantalho pra roubar o gás do medo. O espantalho vilão do Batman. Sim. Coringa também. Pra quem não sabe, tá dando mole. É, o Coringa não tem dó. Ele e a Harley Quinn roubam um submarino nuclear também e botam ele no meio de Gotham. Ó, de Gotham, perdão, de Metrópolis. Bota no meio de Metrópolis, tipo assim, de boa. Tipo, venham me ver, heróis, eu estou aqui. Hã? Aí, na noite anterior a esse submarino aparecendo do nada no meio de Metrópolis, o Superman vem todo feliz pro Batman, num beco em Gotham, falar, porra, você é pai aí, moleque. Tu vai ser padrinho, meu irmão. O brother, assim, aquela coisa assim, alô, está grávida. Essa noite meu filho vai nascer, porra! Tipo isso. Desce só o dono. É, desce só o dono do voo, que meu filho vai nascer. Aí tá, ó, o Batman, num raro momento, dá um sorriso abertão mesmo, curtiu. E no dia seguinte vai o Superman. Só coisa, é muito da puta escolher o Batman pra ser padrinho do teu filho, né, cara? É muito querer padrinho rico, né? O segundo filho vai ser o Oliver Queen, provavelmente. É, né, pra dar chance de ter mais dinheiro na ideia. Porra. Vai pagar porque é faculdade de tech. Aí tipo, tá, o Superman vai primeiro, Metrópolis é a área dele, né? Caldibs, aí ele desce lá. Kal-El, né? Caldibs, não. Não, assim, ele Caldibs na situação. Ah, tá. É. Aí ele chega e tal, tá aquele gás verde zoado. Aí ele fica meio tonto, tipo, ah, que merda é essa? Que cu? Porra, 20 anos de curso aí, não sabe que verde é kriptonita? Fudeu, mulher? Não, calma, vai chegar lá. Aí, tipo, o Coringa aparece vestido de capitão do submarino, tipo, caçador outubro vermelho, assim. E a Harley é vestida de pirata. E fala, ah, nós trouxemos uma coisa legal pra você. Aí aparece o Doomsday, aquele bicho que matou o Super-Homem lá em 92 e tal. Apocalipse, Apocalipse. É, Apocalipse. O Apocalipse da DC. É, o Apocalipse da DC, aquela coisa feia, cheia de pedra. Aí o Clark pega ele, zonado, louco, sai voando e põe ele na atmosfera da Terra, assim. Aí o Batman chega louco, vê um monte de fio numa mesa, parecendo uma mesa de operação, vê sangue, assim, vê umas roupas que a Lois tava usando. Opa! E, é, aí vem. Aí ele, tipo, corre no Coringa, dá nela a cabeçada, deixa de porrada, fala, o que você fez aqui, desgraçado? O que você fez aqui? Quem que o Clark pegou? Não é assim. Ele falou, o que você fez aqui? O que você fez? Eu sou o Batman. Cadê o Harvey? Você é o Bale, né? Troca de ângulo de câmera direto pro espaço, onde o Super-Homem vê que ele tá com a Lois na atmosfera. Uou. Quem tá com a Lois na atmosfera? O Super-Homem? Ele achou que era o Doomsday e tá com ela na atmosfera. Caralho, então ele pegou e isolou Lois Lane no espaço, moleque. Isso, matou a mulher. Matou a mulher. Um filho vivo dentro da barriga dela. Nossa senhora. É. Quem fez o roteiro do jogo? Foi um cara do Toy da cabeça, né? Não, são dois caras. O gibi que tá saindo junto é de um cara chamado Tom Taylor, que é mais indie. Aham. Uh-huh. E o do jogo é o Jimmy Palmiotti, aquele cara que era o brother Palmiotti, do Tom. Beleza. Pensado. Agora, o gibi é um cara aleatório, então. Não é nem ninguém com história na Marvel, na DC. Não, o cara é indie. Ele é bom agora, tá fazendo os projetos, aí a galera pôs ele nisso. Pra piorar a situação, além da Lois e do filho do Clark morrerem no espaço, o coração dela tava ligado a uma bomba atômica escondida no centro da metrópole. Aí virou bagunça. Agora se te firmeza. É assim que o coração dela para, metade de Metrópolis vai pro saco. Morrem acho que 500 mil. Batman some com o Coringa, porque sabe quando o Clark vai voar, quando o Clark voltar, vai dar merda. Aí tipo, ele fala, não, vai lá, Diana, vai lá, Raul. Para ele. Tô interrogando, fala qualquer coisa. Caralho, o Clark bolado lá no meio da explosão, no Ground Zero, absorvendo a radiação, vendo a galera toda morta. Aí chega Diana, não, Clark, não, segundo. Sei lá o quê, ele dá nem um muro. Nossa. Ele isola ela. Aí o Jordan vê a situação dessa e fala, não, Clark, faz isso não. Tá, caralho, Clark, tu tá loucona, meu? Tu tá loucona? Ou seja, de novo, é outra história, assim como o Reino do Amanhã, que é uma história que só acontece porque o Coringa vai fazer merda com o Super-Homem. Sim. Essa, ou seja, a fórmula da DC tá aí. Histórias boas, pega o Coringa pra zoar o Super-Homem. Funciona. Pois é, porque assim... É o Coringa tocando um puteirão. Mas sabe qual é a minha opinião sobre isso? Porque o Super-Homem, ele é o herói que tem o corpo físico inabalável. E tem a moral de um paladino inabalável, teoricamente, também. Então, o único jeito, além de Kryptonita, que tu pode quebrar o Super-Homem é quebrando a moral dele, quebrando a cabeça, quebrando os conceitos que ele tem de justiça e sociedade e o caralho 4. Aí troca, tipo, 18 meses antes. Aí mostra a Liga da Justiça enfrentando uma galera. Sim, Lex Luthor, Bane, Mulher Gato. Essa é a galera do jogo. Aí os Titãs estão ajudando, né? Três dos Titãs estão ajudando. Asa Noturna, Raven, Cyborgs. Então, na hora que a bomba vai detonar, que o Batman não consegue chegar e tirar o controle da mão do Coringa, aí, em vez de acontecer uma explosão, os dois são teleportados. Somente. Aí o Batman cai, junto com o Coringa, dá um pau no Coringa. Eu acho que o primeiro estágio do jogo é um round fudidão com o Coringa. Tipo, ele tá com mais life que você, então um monte de paradinhas. Assim. Aquelas coisas de Mortal Kombat, né? Mortal Kombat tem essas paradas também. Desvantagenzinhas. Aí tal, depois que o Batman derrota o Coringa, desce uma Mulher Maravilha que ele nunca viu e o Hal Jordan com o anel amarelo. Uhum. Fala, hoje é seu dia, Bruce. Vamos levar você finalmente. Levar pra onde? Você não sabe? Você finalmente será preso por sua insurgência? Que mané isso aqui? Porra é essa de insurgência? Aí ele consegue fugir dos dois, aí ele vai estudando o que ele tá vendo ao redor e tal. Aí ele vê um mundo onde o Super-Homem dominou tudo. Quem se opôs a ele? Se era ruim ou se era bom, foda-se, porque morreu. Tá ótimo, achei linda a história. Bom jogo, o jogo é bom. Legal. Vale os meus $60? Porra, se vale, mano. Ainda mais com os DLC amigo que é baratinho. Olha só, mas a parada é, tá todo mundo falando bem desse jogo. Quero saber se esse jogo é maneiro, as porradas são maneiras de jogar, é competitivo, os personagens são balanceados, e se aparecer na Evo vai ficar maneiro. É isso que eu quero saber. Bom, já teve na Evo, mas é foda que deram a cagada de colocar os testes do jogo como negada que pode entrar em torneio, sacou? A galera que sabe o jogo de cabarraba, aí fica chato de assistir, porque os caras Agora eu vou perder. Mas é isso que eles fazem agora. Esses caras são todos contratados da Capcom, da NetherRealm, da SNK. Isso aí é assim. Mas agora, assim, pra provar que o jogo é competitivo, vou citar um exemplo. Um exemplo rápido. Na hora que você entra no command list de personagem pra ver, tem uma informação sobre os frames dos golpes, pra você poder calcular, ver qual frame. Ah, maneiro, hein? Fala frame morto. Sim. Porra, muito bom. Isso é muito bom. Isso é sensacional. Isso é uma parada nova. Aí as mecânicas são as mesmas do Mortal Kombat. Assim. Se você quiser tornar um golpe, você tem como. É só apertar o botão já preparado pra isso. São só 3 ataques por personagem: um fraco, um médio e um forte pra caralho. E no caso, Super Homem. Versus Capcom. Pinto grande, né? É um forte, um super forte, um mega forte. É, no caso, o Super Homem é um tipo jab, um que isola e um socão que manda o cara do outro lado. Mas o jogo tá balanceado. Tem personagem mais forte, mais forte, mas dá pra jogar, tranquilo. Não dá, é. Dá. Não, cara, peguei a Mulher Maravilha, vou ser o rei da mesa, tá todo mundo fudido. Não, mesmo porque a Mulher Maravilha é meio ruim de jogar. Então, e tem um botão que eu gosto de chamar de gimmick, ou modo. Cada personagem tem o seu. Por exemplo, no caso do Super-Homem, ele tipo ativa um Força Solar Bolada, que dá pra ele um Super Armor e turna os golpes, mas dura pouco, claro. No caso do Batman, ele invoca os morceguinhos pro cara em volta dele, que ele pode usar de projétil ou pra parar projétil. Peraí, morceguinho o quê? Eletrônico, né? É, uns dronezinhos. Ah, tá. No caso Sangão da Zona de morcego. É, no caso da Zona Turna, ele luta normalmente com os dois bastões, certo? Aham. Os dois bastões elétricos. Aí quando você aperta esse botão, ele junta os dois e forma um bastão longo. Ah, olha só. Aí o estilo Goku de jogo dele muda. Vira Goku! Sim, é tipo isso. Aí o estilo de jogo dele muda. A Mulher Gavião, ela decola, sai pro chão. A Mulher Maravilha, ela troca do laço com uma espada e um escudo. Mulher Gavião, outra que tem um gogó ali. Quem é essa mulher aqui do lado do Aquaman? É aquela do Jovem Titãs? É, Ravena. Ravena, né? É que eu tô acostumado a ver ela criança só agora, com os desenhos. Que horrível. Cara, eu gostei muito do elenco do jogo, porque tem uma... variado. Uma galera que é meio óbvia, né? De vilão, assim, porra, óbvia. Assim, Coringa, Lex Luthor, Slade. Tem o Sinestro. Mas o Flash, eu colocar o quê? O Flash Reverso? Tudo bem que o Frio, também. O Solomon Grande aqui tá ridículo, né? Já tem o Bane de maluco gigante e o Apocalipse também. Quero saber se nesse jogo o Aquaman tem Summon Baleia, moleque. Baleia. Summon Baleia não, mas Summon Tubarão tem, que sério. No fim das contas, eu gostei dessas roupas aqui do Injustice. No começo eu achei meio forçado demais. Eu gosto, sério. É, mas agora eu acho legal. Batman, parece que ele tem uns cascos de tartaruga. Esse Batman do filme, né? A máscara, pelo menos, é do filme. Então, vamos lá, Daigo. Eu quero que você dê uma nota de 0 a 10 para o jogo Injustiça, Os Injustiçados dos Deuses Entre Nós, da puta que pariu da DC. E também deu um título se fosse um seriado pra passar no SBT. É, uma nota, nome do jogo, título, nota e uma frase de por que você quer que as pessoas joguem isso. Nota é 10 porque eu sou decenauta e tenho bias. Não, tem Marvete, tem Marvete, só finge que é decenauta. Não, eu sou decenauta. Tá neutro. Marvete, cara. Tá neutro. Não, sempre foi muito mais decenauta que Marvete. Meu primeiro gibi foi de Batman. O meu primeiro foi de Super-Homem e foda-se. É tipo, a nota é 10, tá? Eu não vou tirar um ponto só por causa dos DLCs. É, o jogo não tem defeito, não tem defeito. Pra não, mim, ele tem um DLC que eu acho que é o DLC mais maneiro que eu já vi em jogo, hein, que é o Lobo. Ah, o Lobo, sim, mas o Lobo caberia tranquilamente dentro do jogo, não precisaria desse DLC. Ah, mas vender, tipo, né, fé? Pô. Injustiça, os deuses lutam entre nós. Há duas semanas saiu o Lobo, ontem saiu a Batmoça, que eu acho que não tem muito lugar no jogo. Peraí, de que lado tá o Lobo ali na tela de seleção? Dos vilões ou dos heróis? Tá do lado dos vilões. Ah, tá. É, mas, pô, filho, é vilão, porra. Mas não dá, ele é o Lobo, cara. Pô, ele é anti-herói. Tá acima de dessas coisas. Não sei, mas aí o próximo, se aquela lista que vazou da Delart tá verdade, é o Zod. Ah, é verdade. Claro. Zod, porque é o vilão do Superman. Sim, faz sentido. Tá lá. E, por fim, vai ter o Scorpion. É zoeira. Caralho, não, é o Lele, vai ter o Scorpion. É o Akuma da NetherRealm. É. Caralho. Só que, tipo, com esse papo do Scorpion, você tá quase confirmado, o Edmund deixou uma segunda indireta que ano que vem, quando o jogo tiver mais ou menos perto de fazer um ano, vai ter um Mortal versus DC. Vai ter um segundo Season Pass com mais 4 personagens. Aí vai ter o Sub-Zero. Não, eles acharam isso até no root do jogo, assim, já. Nossa. Que é Sub-Zero, Power Girl, ou Poderosa, aquela peituda. Sim. Poderosa. O Capuz Vermelho. Sim. E o personagem, o Jason Todd, assassino, provavelmente vai estar do lado dos vilões. E o personagem que todo mundo chiou que não tá no jogo, os fãs, assim, que é o Caçador de Marte. Pois é. Caçador de Marte é o caralho, a Jax. Para que Jax, John Jones. Ele é o Mega Man X do Marvel's Capcom, né? No Injustice, que todo mundo reclama. A galera chorou, falou, porra, cadê o Ajax, velho? A gente pediu tanto, vocês fizeram enquete, cadê ele? Aí ele tá indo no cenário. cenário. Eu não falei dessa parada do cenário quebrável, as coisas interativas fodas você pode fazer. Tipo, os personagens não tem uma moto no cenário. Mas é isso aí. Ele pode bater o cara com a moto, e o Asa Noturna pode pular na moto e atropelar o cara. Irado. Entendi. Último comentário é que o Flash, a roupa dele parece a dos Power Rangers no filme. No filme que é antigão. Demais. E azul? Se você escolher as cores diferentes, né, você consegue fazer os Power Rangers inteiro. Tem Flash amarelo, Flash azul. Flash! Caraca! É igual Mortal Kombat mesmo. Quando você muda a roupa, ela dá um, tipo, um degradezinho na cor. O Flash fica meio laranja só. É, mas tem amarelo. Deixa eu ver aqui. Tem. O Flash Reverse tem, cara. Então nota 10, todos devem jogar Injustice, deuses entre nós. 10zinho. Se você não gostar de gibi, provavelmente seja ali sua porta de entrada. Só se você ler o gibi baseado em Injustice, que é muito comum. De diversão, estou aqui com o Daigo, que participou desse programa, e também com o Bluff, do Tanguinha Corp, a qual vou dar os parabéns, porque essa porra chegou a 100 edições finalmente. Parabéns, Bluff. 100 edições, muito obrigado. Tá ganhando no Dota? Tá. Eu matei a primeira pessoa do jogo, então tô ganhando. Tô sentindo o seu delay mental aí, você pensou muito pra responder, então já que você tá pensando bastante, pensa desde já e me diz qual é o e-mail pra que as pessoas entrem em contato com o Baixo Frente Soco. É o eugostodejogos@baixofrentesoco.com, Lister. Ah, exatamente, Dago. E fala umas 3, 4, 5 redes sociais que a gente esteja aí pra nego procurar a gente também. Ó, tamo aí no Facebook, tamo aí no Twitter. Tamo aí, se você quiser mandar e-mail com o Bluff disso, já tem aí. E logo estaremos em coisas ridículas como Badu e Pinterest. Isso, e tamo daí no Twitch, tem o YouTube lá que não tem vídeo nenhum ainda, mas vai ter, mas, né? Tá tendo. Sapinhou. E Pinterest, como ele já falou, Badu, etc. E o mais importante de todos, acesse o baixofrentesoco.com e deixe lá o seu comentário sobre esse episódio e todos os outros 135 que passaram, que na verdade são mais de 135, já são quase 150. Tá chegando 150 aí, foda-se, daqui a pouco tem mais Tanguinha Corpo do Baixo Frente Soco. Tô maluco, caralho, chapado. É, o mais importante, eu e o Pivoto estaremos batendo ponto na Tanguinha a partir do próximo toda semana aí. Já tô direto agora. Comprar o nosso passe, fodeu. É, eu emprestei meus direitos federativos. Sou eterno nessa Brasília. Porque tudo faz parte de um plano. O episódio de hoje do Eu Gosto de Jogos, teve até uma vinheta do ouvinte falou. Que isso, meu irmão? Porra, ele tá lindo, você não tem noção, você tem que ouvir. Você tem que ouvir, parceiro, tem que ouvir, que ficou foda. E ficou tão foda que eu vou me despedir por aqui, nessa gravação zoeira que foi essa semana, da zoeira, só faltou ter o Goku. Até semana que vem. Aliás, o Goku foi pulado, foi lindo. É, o Goku cometeu-se injustiça com ele. Mas que se foda, né, o Goku. É da zoeira, PSDB, é da zoeira. Tucano do caralho.